Ela gosta de leite, gosta de mingau. Então já preparei minha mamadeira, bebezona lá do Taboão. Ligou e disse que tava solteira, que tá zerada, fora do normal. Ligou 3L, peguei minha naveira, ela foi tomar banho, pai pro bailão. Mas a caixa d'água não tava cheia, mulher, acabou a água. Mas não tem problema, mulher, acabou a água. Mas não tem problema, 3L de dignidade zerada. Deixou o leite no esquema, 3L de dignidade zerada. Problema 3L DJ que dá ZA. Deixou o leite no esquema. 3L DJ que dá ZA. Mulher acabou a água. Mas não tem problema 3L DJ que dá ZA. Deixou o leite no esquema. 3L DJ que dá ZA. E aí, DJ que dá ZO. Tá vagabundo, vem, me cachorro. Ela gosta de leite, gosta de mingau. Então já preparei minha mamadeira. Bebezona lá do Taboão. Ligou e disse que tava solteira, que tá zerada, fora do normal. Ligou 3L, peguei minha naveira, ela foi tomar banho, pai pro bailão. Mas a caixa d'água não tava cheia, e acabou a água. Mas não tem problema, e acabou a água. Mas não tem problema, 3L DJ que tá zerada. Deixou o leite no esquema, 3L DJ que tá zerada. Deixou o leite no esquema, 3L DJ que tá zerada. Deixou o leite no esquema. Tem problema 3L DJ que dá ZA. Deixou o leite no esquema. 3L DJ que dá ZA.